Panorama Agrícola para 6 de janeiro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Mate azedo, larguei! Mas tudo o quê? O que houve? Larguei da mulherada, festa, trago. Olá, você, nosso amigo ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 6 de janeiro de 2014, segunda-feira de lua nova. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: de grão em grão, a galinha enche o papo. Você confere no Panorama Agrícola deste 6 de janeiro, segunda-feira, uma dica ambiental. E na entrevista, assuntos como maçã, pecuária de corte, vime e turismo rural, aqui no Panorama Agrícola. 48-3665-5359, deixe seu recado ou envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Na dica de hoje, cuide do meio ambiente na sua propriedade. Faça reflorestamento nas áreas de maior declive. Faça ainda a reposição e proteção da mata ciliar ao redor de fontes, córregos e rios. Isole rios, riachos, açudes e bebedouros, evitando o acesso direto dos animais. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE é responsável pelo Banco Nacional de Germoplasma de Pomáceas, Macieira, Pereira e Marmeleiro, com mais de 650 materiais de origem e procedência diversas? Confira a entrevista de hoje. Názaro Vieira Lima, gerente regional da EPAGRE em São Joaquim. As geadas tardias do final de 2013 vão impactar ou não a colheita da safra da maçã a partir do final de janeiro de 2014? Bom, pontualmente sim. Em alguns casos até com perda quase total da safra, mas muito localizado e muito pontual. Na média, dá para dizer que a safra será normal, porque a princípio, na ocorrência das geadas, houve uma preocupação maior dos agricultores, mas as avaliações têm mostrado que a perda ela não afetou tanto, até porque há necessidade de raleio a partir do momento que os frutos começam a se desenvolver. Em termos de qualidade, a safra se apresenta boa, e os prejuízos com as intempéries, eles ocorreram, sim, vai haver uma redução mais pequena. Saindo da área de fruticultura para a área de pecuária de corte, esse programa que a EPAGRE desenvolve de difusão tecnológica para aumentar a produtividade da pecuária de corte na região de Lages e São Joaquim, as unidades vinculadas à sua gerência, como estão? Elas estão em pleno desenvolvimento, inclusive foram feitos recentemente dias de campo na unidade de Bom Jardim da Serra e também de São Joaquim, e a participação, a adesão dos pecuaristas está sendo surpreendente, o quanto eles estão vendo uma possibilidade de melhoria de renda, até porque as unidades são colocadas na propriedade dos agricultores e eles estão vendo a possibilidade de, usando tecnologia, fazendo melhoramento de campo, implantando pastagens perenes e fazendo o manejo adequado, eles conseguem, onde se criava uma cabeça, ele consegue criar quatro cabeças. Então há realmente um rendimento muito grande. E aparentemente, e nós esperamos que isso venha a se consolidar, está havendo uma mudança de cultura, até de cultura do produtor, dele procurar tratar a pecuária quase como se trata a agricultura, com a adubação das pastagens, com a renovação, com o manejo adequado, e não simplesmente deixar os bovinos no campo, que eles se virem por conta própria. Tem ajudado também a pecuária de leite ou só de corte? Nossa região mais pecuária de corte, a de leite ainda está iniciando, e nos municípios onde a nossa pecuária de leite é forte, que seria Rio Rufino, Bom Retiro e Urubici, nós não temos unidade do Reprotec. O Reprotec em 2014 será ampliado ou fica com essas unidades aí em Bom Jardim da Serra e São Joaquim? Ele fica em termo de unidade, ficam essas. Agora a ampliação se dá no sentido de desenvolver eventos nessas unidades, até porque elas são referências, e trazer agricultores do município e de outros municípios para que eles... Então, ampliar a quantidade de pessoas que têm acesso a essas unidades e a esse, vamos chamar assim, exemplo de como desenvolver a pecuária de uma forma moderna. Názaro Vieira Lima, você citou há pouco o município de Rio Rufino. Como está a cultura do Vime lá? Bom, a cultura do Vime, ela passa por uma adaptação. Foi construído há uns 8 anos atrás a escola do Vime. Ela teve um início bem interessante, onde houve capacitações, repassagem de tecnologias, mas no momento, até por uma questão de organização e de empenho da comunidade, dos produtores de Vime, tanto os produtores da matéria-prima quanto os artesões, houve uma certa dispersão em termos de Rio Rufino. Mas no município vizinho de Bocaina do Sul, que pertence à gerência regional de Lages e pega produtores também do Rio Rufino, nós estamos desenvolvendo um projeto estruturante na área de organização para aproveitamento da cultura do Vime, tanto a produção quanto o artesanato. Projeto do SC Rural. Projeto do SC Rural. Algum outro projeto estruturante chama atenção na região? Um destaque, né, que é uma referência até estadual, é o projeto estruturante na área do circuito de turismo rural no município de Urubici. Realmente ali está sendo desenvolvido, foi investido bastante recurso do SC Rural, do governo do estado, e os agricultores ali realmente estão aumentando a sua renda através da exploração do turismo, fazendo exatamente aquilo que eles fazem, apenas melhorando a qualidade do atendimento, a sua estrutura das propriedades. Muito interessante o acesso de pessoas do Brasil todo naquela região ali. Quantas pousadas são beneficiadas? Do circuito, desistiram 2, 10 pousadas. Pousadas, a gente diz, casa de agricultores, né? São 10, mas muito organizado, e a tendência, isso tá se expandindo para a região, município de São Joaquim, de Bom Jardim da Serra, tendo aquele circuito de Urubici como referência, como exemplo. Inclusive, muitas excursões de agricultores interessados para visitar como que funciona o circuito de turismo rural, que é esse projeto estruturante lá de Urubici. Turista vai lá, passa o dia conhecendo a atividade rural. É, tem uns que passam semanas, até tenho uma curiosidade, numa propriedade tem um empresário do Rio de Janeiro que acho que vai passar a morar lá, porque ele passa quase a maioria do tempo de folga que ele tem lá naquela propriedade. E o que o turista normalmente desfruta na propriedade? O dia a dia do agricultor, basicamente aquela a culinária, né, do agricultor, a paisagem, o ar... os rios, toda aquela parte de contemplação que tem, a pureza da água, do ar, é o que eles mais admiram. E, ao contrário do que muitos pensam, eles não querem luxo. Luxo eles têm nos grandes centros, nos bons hotéis. Eles querem ver aquela simplicidade, ver os animais, conviver com os animais, ver o dia a dia, aquela simplicidade e honestidade e bom atendimento do produtor, do agricultor. Esse aí é o que chama mais atenção. Até numa pesquisa ficou bem claro isso, que se fosse para ter um conforto muito bom, exigir vários atendimentos assim de mordomia, vamos chamar assim, eles não iriam para lá. Eles querem ver mesmo a vida do agricultor e eles passam a admirar isso. Basta uma boa cama, um bom chuveiro e a acolhida da família do agricultor. E a acolhida da família, esse é o principal. Inclusive eles vão para a lavoura colher milho, colher hortaliça, tirar leite, e eles acham isso aí, que isso aí é o máximo que é o que realmente se quer. Parece que a população, principalmente quem vive nos grandes centros, ele quer retornar às suas origens. É o que parece. Inclusive as reservas nessas casas que acolhem turistas, elas têm 90 dias de antecedência e às vezes não tem mais agenda. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Názaro Vieira Lima, gerente regional da IPAGRE na região de São Joaquim. Falou sobre a colheita da maçã agora em 2014, também sobre as propriedades referência em pecuária de corte em Bom Jardim da Serra e São Joaquim,